perguntar, vocês vão falar de quê? A gente vai fazer uma retrospectiva, cara. O que que tu viu, o que que tu leu, o que que tu cheirou, quem tu comeu. Quem que você pegou? Não, não, quem que você pegou não, senão vai, isso vai ser um podcast só do Nexus. Deixa quieto. Ah, mano. Quantos fora você tomou no ano? Opa, aí é comigo. Sim, cara, se eu pegasse metade disso aí tava bom. Não, isso é verdade, eu acho que a maioria das vezes a camiseta da Druna tá lavando, né? Se o Nexus pegasse metade. Mais, cara. Se o Nexus pegasse metade dos foras que eu tomo, ele tava feliz já. Tá louco? Eu tava feliz. JutoCast, o podcast mais mal editado da internet, o mais chinfrinho, o mais bundinha. E no podcast de hoje, a gente vai fazer um pouco da retrospectiva das coisas que aconteceram durante esses 6 meses de JutoCast. Ou mais ou menos isso. Nem isso, eu acho. Nem isso, eu acho. 4 meses e meio. É por aí, né, cara? Não, também por aí, não. É por aí. Eu parei pra pensar quanto tempo. Não. O site tem mais tempo. Mas enfim, vou começar então apresentando o pessoal da mesa. Já começar falando que o inferno não veio hoje, uma pena. Ah, tadinho dele. Faz todo mundo. Ah! Ele não veio! Não vamos ser escravizados hoje! E vai ser uma pena, porque o podcast vai ser mais curto, né? Porque ele fala pra caramba. E, bom, o inferno não veio, eu já falei isso. Tá aqui o Sr. Mou. Oi, estou aqui muito animado para a gravação de hoje. Novamente, como convidado, quase não convidado, o Sr. Nexus. Bom dia, boa tarde. Eu pensei que ele ia ficar mudo. E de volta ao podcast. De volta do veterinário. Depois de ser enterrado vivo. O senhor Winter Sorg, o homem de cara de cachorro. Isso aí, tô de volta na parada. Enterrado vivo, castrado e vacinado. Tava na área. E eu sou o Joker, o palhaço. Palhaço. Minha filha, vem cá, minha filha. Tá vendo isso aqui, minha filha? É a introdução do podcast. Não pode falar de feira da puta, cara. É uma praga. Vamos aproveitar essa praga e começar o podcast. Começa a praga. É isso aí. Como a gente estava dizendo, né, o podcast vai ser sobre a retrospectiva das coisas que aconteceram no ano, não só desse, seja lá quanto tempo tiver de podcast. Eu queria começar então perguntando pro cara que deu a ideia do podcast, que é o Sorg. Tá de volta, né? Acho que eu podia fazer essa introdução com ele, né, o Sr. Sorg? Só se for com camisinha Winter Sorg. Claro, eu não podia esquecer, patrocínio, né? Patrocinador oficial, camisinhas Winter Sorg. Com elas, não há problema. Como é que eu coloquei lá? Você pode ser enterrado vivo e você pode ir pra prisão, elas não falham. Camisinhas Winter Sorg. Com ele não tem. Com ela não há risco algum. E também, e claro, né, temos um outro patrocínio, né? Madeiras Mou, a única especializada em toco. Bota a musiquinha da Praça da Alegria. E é isso aí. Ô Sorg, começa então você dando uma retrospectiva lá do começo do ano. O que você lembra de lá do começo do ano? Cara, começo do ano não havia blog. Começo do ano não vale porque o blog só foi a partir de agosto. Bom, eu fiz uma listinha rapidão Esse ano teve a série Game of Thrones, né, cara? Que acho que não sei se vocês acompanharam. Que foi a adaptação dos livros do George R.R. Martin. E uma série, uma primeira temporada com 10 episódios. Martin assim. Ou é Martin? Ah, sei lá, cara. Cada um fala de um jeito, então. Caguei. Martin, Martin. Caguei, caguei pro nome dele. É, caguei pro nome dele. E. Tadinho. Ah, desculpa então, meu. Desculpa aí. Foda-se o nome dele, né? Desconsolado ficou o Nexus agora. E, cara, foi. Eu gostei. Eu não li os livros ainda. É, tá na minha lista de aquisições futuras. Mas eu achei uma série bem bacana, cara. Bem. Assim, é bem. Falaram que o livro é bem violento. E eu achei também a série bem, bem violenta, bem sem papas na língua, assim. Não tem censura, não tem nada. Tem que ter nudez, sexo, violência. É, os caras colocaram, sim. E pra quem é fã de Tolkien, fã da era medieval, sim, cara, é um prato cheio, cara. A única coisa que eu acho é que as pessoas confundiram muito violência com... Querendo ou não, ele no livro, tanto no livro quanto na série, todo mundo fala isso em todo podcast, todo comentário de livro, é que você não pode se apegar nos personagens. Então, assim, eu acho que ele é muito mais chocante do que violento, entendeu? Sim, sim, eu concordo. Walking Dead, né, cara? Você não pode te apegar no personagem. É porque você tá lá e... Então, Ned Stark, você fala, ah, cara, numa série normal, ele ia escapar dessa. Mas no dele não, arranca a cabeça dele, cara. É, cara, não, eu lembro, quando eu assisti esse episódio, assim... E o Carl toma um tiro na cabeça, né? Ih! Ô, louco! Quem tomou tiro? Falou, hein? Falou, hein? Não sei. No podcast. Aí, porra. Pô, quem toma um tiro? Vai tomar um tiro naquele tempo com o quê? Tomar um tiro no seu cu, filha da puta. É, filha da puta. Vai embora do América. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Então, cara, eu lembro quando eu tava assistindo essa série, eu assisti com a digníssima senhora Sorg, né, cara? E ela ficou, assim, revoltadíssima quando o Ned Stark morreu. Porque quer queira, quer não, você acaba... Se apegando aos personagens. É o Boromir, né, cara? É o Boromir. E ele trabalha muito bem, né, cara? Ele é um puta de um ator. Boromir. O nome dele é Boromir. É Boromir. É Shan, não sei o quê. Eu vi aqueles motivacionais, né? Ele tava assim... As duas fotos dele, né? Uma foto dele como Boromir e outra foto como Ned Stark, né? Aí tava assim, na de Boromir tava assim, ele morre no primeiro filme, aí ele como Ned Stark, ele morre na primeira temporada, tá ligado? Viram no MDM que o Change colocou um GIF do Senhor dos Anéis? Sim, sim. O Boromir sugerindo usar a catapulta. O maior GIF da história, aquele lá. Ah, vamos usar catapulta, que ideia retardada. Só pra aproveitar que a gente com certeza não vai falar desse livro aí ou dessa série. Qual que é esse personagem favorito, cara? Do Game of Thrones? Não, Chaves. Cara, pô, eu tô gostando, depois que eu gostava do Ned Stark. Eu não entendi o que ele falou. Mas eu acho bacana o filho dele lá, o bastardo, o Jon Snow. Snow, eu acho ele bacana, cara. Tô, assim, torcendo pra ele, apesar de aquilo que você falou, né? Toda crítica fala pra você não se apegar ninguém na série. Cara, ele não tem poder de matar nenhum, né? Eu vou te falar uma coisa assim que eu vi nos fóruns, tá? Nos comentários. Pode se apegar a ele. Eu acho que ele é o personagem favorito do Martin, cara. Ah, que bom, cara. Eu não sei quem é que morre, mas eu sei quem é que não morre nos últimos livros lá. Não, então não fala, pô. Tá bom. Eu acho que é ele e a Aira. Qual que é a Aira? É a irmã. A irmãzinha. Ah, é, porque ele falou que não era pra falar, né? Não, beleza, mas o podcast não é sobre o Game of Thrones. Tá, vai. Ainda bem, porque eu não assisti nada. O livro não assistiu, nem sabe o que se trata. Nem sei do que vocês estão falando. O Nexus, e você, cara? Retrospectiva? Não. Não, hoje é o podcast de Natal. Previsão, é sobre a Xuxa. Previsão futura. O que você acha que vai acontecer em 2012, além do mundo acabar? Cara, uma das coisas... Sabe leitura, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais gostei esse ano, que eu fiquei meio parado um tempo na leitura, foi ler os livros do Bernard Cornwell. Cara, eu sou doido pra ler livro dele. Cara, pra mim, acho uma babaquice. Ó, vou falar aqui, cara. Foda-se. Eu acho uma babaquice. Todo filho da puta fica comparando essa porra desses escritores com o Tolkien. Então, porra, vai se fuder, pelo amor de Deus, cara. Não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai se fuder, velho. Enfia um Legolas no rabo, pelo amor de Deus. O Nex tá revolto. Caralho, eu tô revoltado com essa porra, cara. Imagina a situação dessa mulher. É tudo que assim. Ai, tem um escritor que fez capa. É, como que ele fala? Capa espada, né? Será que ele é tão bom quanto o Tolkien? Não, filho da puta, é outro gênero, imbecil. Sabe, por exemplo, o legal do Bernard Cornwell é que ele pega uma história que realmente aconteceu e cria um romance em cima daquilo, entendeu? E ele é descritivo, mas ele não é chato. Me falaram que o... É, tem sempre essas comparações, né, cara? Me falaram que o Martin, comparando o Martin com o Cornwell, me falaram, não, li no fora, eu acho, que o Cornwell, ele não é bom pra desenvolver personagens, mas ele é bom em escrever cenas de batalha. Ao contrário do Martin, que ele desenvolve bem o personagem, mas ele é fraco em cenas de guerra, de batalha. Cara, eu acho que não. Eu acho que é uma comparação meio sem cabeça. Porque assim, primeira coisa. Eu pensei, Martin... pensei que ele ia falar que é uma comparação meio sem nexus. Será? Porque assim. Não tem possível hoje. O problema é assim, palhaço. Ele é o máscara. Ô, caralho, tô falando, porra. Tá convidado, não tem medo. Ah, pô, mas convidado é o que tem direito, pô. Já tá mandando de programa. É o que senta no sofá, é o que o pessoal pega a bebidinha. Ah, então cala a boca e fala agora. Fatality. É, o problema é o seguinte, as pessoas confundem as coisas. O Martin, ele foca muito mais na política e nos personagens. Tanto que se você ler os livros dele e a série também, você vê que os combates acontecem, mas ninguém, você não vê como que foi o combate. Você só vê a conclusão e depois o que cada personagem acabou resolvendo depois daquilo ou antes daquilo. Você nunca vê um combate. Tanto que quando tem a luta lá do primogênito do Stark lá com os... Ah, esqueci o nome dele lá. Tem um combate, só aparece os corpos e, pô, e já resolveu. Não tem que ficar fazendo combate. Só que assim, personagem do Bernard Cornwell, eles são bem ricos sim, cara. Eu acho que o pessoal falou meio besteira. Esses fóruns que eu li, eles não desmereceram o Bernard Cornwell. Assim, eles só falaram que fizeram. Tem sempre comparação, né, cara? Porque quer queira, quer não, o cara que faz sucesso, ele acaba virando uma referência. Sim, Por isso que, assim, todo mundo fala, ah, quadrinho bom. Todo mundo pensa, assim, Alan Moore, Neil Gaiman, sei lá. Vou falar disso, pedi o livro dele no táxi. Puta, qual? Dos Americanos. Nossa, cara. Melhor livro dele, cara. De quem, pode, cara? Do... Neil Gaiman. Não gosto, seria bicha. Então, assim, uma recomendação que eu faço, cara. Parem de ler um pouco de quadrinho e leem Bernard Cornwell. Se vocês gostam de história, eu quero entender a história de uma coisa, de um jeito, não vou falar divertido porque é meio ridículo, mas assim, é mais fácil de entender e que você tenha uma imersão maior são os livros do Bernard Cornwell. Mas tem, sem figurinha não dá, né? Não tem figurinha. Vai, chama outro depois. Então fala, amor. Você, amor, o que você viu aí que você achou interessante esse ano? Cara, esse ano foi um ano bom pros nerds. No... Fora o especial Roberto Carlos, elas cantam Roberto. Meu Deus, não sei o que é pior, tu saber disso, né? Ou ver, né? Tudo bem. Esse ano foi um ano bom, né, cara, pros nerds, né, cara. Teve bastante coisa no cinema, teve muita merda, né. Não tá na verde. Mas, pô, teve o filme do Capitão América aí, que surpreendeu bastante gente, né? Todo mundo tava esperando um lixo. Eu, inclusive, mordi a língua. Eu falei que ia ser uma merda por causa do Chris Evans lá, achei que ia ser uma porcaria. Não é o melhor filme do mundo, mas foi bem acima da expectativa, pelo menos pra mim, né? A gente teve também, pô, Thor, né, cara? Thor, não sei vocês, mas eu achei do nível do Homem de Ferro, cara. Sim. Thor eu achei do caralho. Não sei o que vocês acharam do Thor. Ah, eu gostei muito, cara. Gostei também. Muito do Thor. Achei bem redondo. As coisas aconteceram tudo muito rápido, achei, assim. O filme ele acontece muito, assim como Capitão América também. É que foi uma preparação pro filme dos Vingadores, né, cara? É, as decisões, história, assim, né? As decisões, os acontecimentos são muito. É, a resolução de tudo é muito rápido, né, cara? Não é bem, muito bem desenvolvido. É que mas não tem tempo, né, cara? Pra botar 2 horas, né? Fazer uma super história, né? Não tem como, né? Eu gostei também, tanto do Thor quanto do Capitão América. Só que, assim, são os. é padrão filme Marvel, né, cara? Ah, sim, assim, sim. É um massa velho, um total, pros, né? Puxa um pouquinho pros fãs de quadrinho e também abre bastante pra quem não... pros fãs de cinema que não lê quadrinho, né? Se o Lanterna Verde fosse tão parado quanto foi o Thor, eu acho que ficaria muito, seria muito melhor, cara. Eu não assisti Lanterna Verde. Cara, eu ia dizer pra isso pra vocês agora, eu ainda não vi Lanterna Verde, cara. Mas eu não vi e não gostei. Sabe o que, que eu acho? Sabe o que, que eu acho ridículo? Eu tava vendo os comentários do pessoal e o pessoal tá querendo cair muito na idiotice, né? Porque eles queriam que o Lanterna Verde fosse um filme sombrio. Eu até comentei isso no outro podcast aí. E o pessoal falando assim, Outro podcast? Que outro podcast? É. Fala! Fala agora, tá com medo? Mano, agora. Aí eles chegavam e falavam assim, tinha que ser sombrio. Cara, sombrio é Batman. É, cara, essa mania de criar, tem que ser sombrio. Ah, cara, o Lanterna Verde podia ser um filme super verdão. Até a película dele meio verde, sabe? Sério? Sim, tipo que fizeram no Matrix, né, cara? Tudo meio verde, você né? Você pode ver que as cenas são esverdeadas, cara. Vocês lembram aquela televisão de tubo que vocês tinham quando você era criança? Você apertava o botão do lado, escurecia toda a imagem. Isso. Então, naquele naipe lá. Podia ser um filme bem colorido, cara. Eu peguei o livro dele de arte conceitual do filme. Cara, tinha umas paradas muito bacanas que acabaram sendo cortadas. É, não, tu tinha falado disso pra gente no podcast. Tu falou do livro conceitual que tu pegou. Então, assim, tinha muita coisa boa. Só que, porra, aquele... Ryan Reynolds. É o Sog falando. Cara, o cara é muito ruim. Só que falar que o filme foi uma merda só por causa do cara é sacanagem também, né? É, não, não o cara pega uma metralhadora. Dele. Você faz uma metralhadora com um anel, cara. Você ganha um anel de um alienígena. Primeiro ele encontra alienígena, olha pra cara do alienígena, é como se fosse a coisa mais comum do mundo. O cara pega um anel que vai pra outro lugar. O cara vira um cara fodão e fica com aquela cara de cu, velho. Mas aí a culpa não é do filme, né, cara? Então a culpa é do personagem, né, cara? É culpa do diretor. Não, o personagem é idiota, então. Ih, agora... Do diretor, do roteirista. Não. Vai dar merda. Não, o personagem... Não, eu gosto muito, cara, só que eu tô falando... Então isso que tu reclamou aí, que ele aceitou o anel de um olho do alienígena lá... Tipo, isso aí já na origem do personagem já é assim, solta, né? Ó, frase solta. É, eu já tô falando mesmo. Solta. Tô nem aí. Vai me sacanear mesmo? Tanto se foda. Acho assim, cara. Hoje em dia, pra você ver filme de herói, se você é fã, você tem que ir pra se divertir, esquecer de ficar querendo colocar defeito em tudo, sabe? Tipo, o escudo do Capitão América não é daquele jeito, sabe? Tipo, cara, vai assistir, cara. Vai se divertir. Pega o filme e... usa como diversão, é pra você distrair, pra você se divertir, deixa de ser um chato. É, colhe um tempo. Cara, mas o Lanterna Verde não dá. Mas não dá. Não, cara, Lanterna Verde não dá. É que é um tempo de lazer, né, cara? Pô, tu não é crítico de cinema, cara, tu não tem que achar defeito. Tu vai ali pra te divertir, porra. Deixa de ser chato. Mas a gente assiste pra poder falar mal no podcast. Aí sim. Se você pega como crítica, aí sim. Ou no meu caso, a gente não vê e fala mal igual, né? É verdade. Mas não precisa, você sabe que vai dormir no meio do filme. Você vai ver que daqui a pouco você vai perguntar assim: fala uma coisa boa que você. Aí eu vi amanhecer. aí é com o palhaço, você é com ele. É, eu fiquei acordado até tarde com a velha, eu vi amanhecer. Nossa! Cara, eu tô incrível hoje. Como eu tô fazendo? Nossa! Eu sou hoje demais. Hoje tá um fire, né, cara? Eu tô com tudo. Um palhaço hoje. E eu preciso fazer alguma coisa pra me alegrar. Eu sou um palhaço, eu sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço. Cara, eu não tenho nada pra lembrar, não. Tá legal. Eu não lembro nada. Não viu nada o ano inteiro. Eu lembro o que mais nada, eu lembro, cara. Não leu nada. Eu vi, cara. Mas... Só trabalhou e editou o podcast o ano inteiro. É. Eu não sei, cara. O que eu vi de bacana? Leu gibi esse ano? Deu algum gibi bom que gostou esse ano? Ele leu o Batman. Baixou o scan. Ele leu o Atman. Watchman. Eu fiz uma coisa legal esse ano. Eu participei do podcast. Não, eu participei do podcast do Notas Nerd semana passada. Você falou de mim, né, ô desgraçado? Não lembro, cara. O Sog, participou do primeiro. Ratinho! Eu ia falar. Ninguém ouviu, né? É, pelo menos teve comentário, né? No seu até agora lá tá sem comentário. Nem o mas meu. Mas daí, a culpa, mas daí a culpa não é dele, aí a culpa é do tema. Mas quem sugeriu o tema foi ele. Nossa! Não... O lance é que não fui eu quem sugeriu o tema. Mas isso também não é um podcast sobre o Papo Nerd, né? É um podcast sobre outro podcast. Falando de filme, já que você tá enrolando pra falar disso daí, pode falar. Vai ficar acusado, né? Tô falando na mesa. Ó, deixa eu só falar um negócio. Nexus, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Deixa muito os caras. Fala aí. Cara, tem um filme muito bom, cara. Eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Chama Super. Não é Super 8? Não. Super. Cara, vocês assistem The Office? Eu assisti. Sim. Você sabe o Dwight? Sim, eu também. Pô, o Dwight é muito bom, cara. É o melhor, né, cara? No último The Office lá do Halloween, ele foi de Kerrigan do StarCraft, né? Eu não, faz tempo que eu não vejo The Office, cara. Tem que voltar a ver. É muito bom. Então, assim, ele é o personagem principal e ele é casado com a Liv Tyler, né? E aí ele, a Liv Tyler, a Kevin Bacon. E aí a mulher dele era dependente química e acaba largando ele pra ficar com o Kevin Bacon, que é um traficante. E ele surta, cara. E ele começa a acreditar, ele vê um programa de TV e começa a acreditar que Deus tá falando pra ele ser um super-herói. Ah, cara, eu vi as... Nossa, eu não vi o filme, mas eu sei do que tá falando. Nossa, eu queria ter visto. E é com aquela menina que fez Junior, sabe? Tô ligado que é o filme. Então, aí ele conhece essa mina vende gibi, cara. Vende quadrinho, sabe? Porque ele fica... E, cara, o cara vira um super-herói, só que sem poderes. Ele tem uma chave inglesa. Se você furou a fila, ele vai lá e fala pra você, shut up, crime, dá uma chavada na tua cabeça correndo, entendeu? O cara é muito insano, cara. E, cara, o filme é muito bom. Dá uma olhadinha, quem puder assistir. Uma imagem aqui, mandar pra vocês. É muito bom, cara. Um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Cara, esse filme é muito, muito, muito bom. Ele é ótimo ator, cara, ele é muito bom. Tá? Tanto ele fazendo... Tem umas cenas meio de drama, assim, porra, o cara, foi o pessoal falou, cara. O cara que faz comédia tem muita facilidade de fazer drama, cara. Tem, cara, eu bato o pé pra falar isso, cara, a galera é contra, igual o Jim Carrey fazendo drama, puta que pariu, cara, ele detona. Não, ele é um puta ator, né, cara? É, cara, nossa, ele é fantástico. Cara, o melhor filme dele fazendo drama pra mim é aquele... 23? A vida de... Show de Truman. Cara, massa, cara, eu fiquei triste vendo aquele filme, cara. De tão boa que é a atuação, cara. E qual é aquele filme que ele é um comediante que descobre que tem uma doença terminal? É esse aí, né? Não, mas esse não é com ele, não. Mas... Esse é o Tá Rindo de Quê, só que é com o Adam Sandler. Não, cara. Tem um outro filme que ele é um comediante. Show de Truman. Ele é uma história, eu acho que é uma história real. Verídica, sim, é o Show de Truman. Não. O Mundo de Andy. Isso. Eu tava pensando no Mundo de Andy falando do Show de Truman. Desculpa, se eu sou burro. Desculpa se eu confundo as coisas. Reprovado! O Mundo de Andy é muito bom, cara. É legal, caramba. Não foi o Show de Truman que me deixou triste, foi o Mundo de Andy. Senão o pessoal vai achar que eu sou retardado. E, pô, quem assistir Super, pô, fala aí no comentário o que achou, que, pô, o filme é muito bom, cara. Pra quem gosta de quadrinho, vai sair um pouco daquele personagem estereotipado. Vai ser mais um personagem Garth Ennis do que outra coisa, sabe? É bem engraçado. Só por esse comentário tu já ganhou o Sorg vai ver agora. maior putinha de Garth Ennis. Ah, Garth Ennis é foda, cara. Ela é foda. O Nexus falou de filme. Eu lembrei de um filme que eu vi esse ano que achei muito foda, cara. Achei, assim, eu... Cara, certamente foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. E mesmo porque eu só lembro desse. Que é o... Memória de rato, né? De hamster. Né? Memória de peixe. Peixe, porra. O Planeta dos Macacos, cara. Planeta dos Macacos. Origem. Muito bacana. Planeta dos Macacos. Eu assisti, cara. Não... Também não vi ainda. Puts, olha, vale muito a pena, cara. Filmão, hein? Filmão. Você assistiu, Mo? Assisti, eu vi no cinema o filme. Porra, eu assisti no cinema também. Eu só não curti o final, cara. O macaco fazendo aquele negócio lá. Ele pode dar spoiler, não? Não. Tá bom. Não, o macaco faz... O macaco faz o seguinte. Joga ele faz um merda, no joga meio merda do filme. No joga merda. Ele faz xixi, né? Joga merda nos outros. Começa a fumar. fica burro e começa não, a jogar a merda nos outros. O macaco faz um negócio no meio do filme que, assim, quando ele faz, é fantástico, cara. Sim, é fantástico, sim. A forma como ele desenvolve. Tu não tá esperando. Tu não tá esperando, né, cara? Não tá esperando aquele negócio. Aí, isso. De repente, vem aquilo e tu, tipo... Todo mundo no cinema, cara. Tinha que ver a reação do pessoal no cinema, assim, quando... Quando aconteceu isso aí, cara. Cara, tipo, eu fiquei... Todo mundo ficou de boca aberta, cara. Todo mundo assim... como assim? Aberta, cara. Né, cara? Tipo, tu não tá esperando. Cara, ele fez isso. Não acredito, sabe? É, cara. É. Não acredito. Não pode ser verdade uma fura dessa. Cara, foi impressionante, assim, cara. Uma cena de macaco. Não, cala a boca. Eu tô falando. Eu posso falar? Você me dá, né? Eu não falei. Desculpa, ainda, eu só ia comentar se... que... Quem faz as feições do macaco é o Andy Serkis. Sim. Isso aí mesmo. Pô, mas, cara, a expressão do macaco é muito... Ele é muito, muito, muito bem feito o filme, cara. Ele é muito bem feito. Desde o roteiro até a arte digital, sabe? Sim, é incrível como parece, não parece que é digital os macacos em certos pontos, né, cara? Não parece, cara, não parece. O macaco, ele tem uma expressão, muito humana, assim, se você sabe o que ele quer dizer, só olhando, pô. Mas daí se vale muito também do ator dele, também, sabe? Né, cara? É incrível. O cara, assim, que faz o Sméagol lá é muito foda. Do ator. E o James Franco atuando muito, né, cara? James Franco atuando muito, né, cara? Eu virei fã desse cara aí. Eu também, cara. Depois desse filme, depois desse filme nada, ele fez um outro filme que eu achei muito 147 bom. Horas, acho, 127 né? Horas. Errei um pouco. Seus tiros, você tô com sono. Horas. Ainda não. Mas, cara, é isso que eu falo, cara. Se o cara for bem dirigido, o cara manda bem, cara. É porque pegava uns filmes muito bons. É que o pessoal tava acostumado com aquele Harry dele, né, cara? Dos filmes do Homem-Aranha. Que era um merda, babaca, né, cara? Nossa, e ele participou do rapidinho do Besouro Verde. Capaz? Cara, que merda, cara. Foi, pô. No comecinho foi? Ele, não lembro, não. É, o primeiro bandido que morre lá pro cara é ele, pô. Ah, lembrei agora de um outro filme, eu não vi esse ano, mas que é com o James Franco, que é muito engraçado também, não sei se chegaram a ver, cara, que é Segurando as Pontas, é um filme de comédia. Não. Não chegaram a ver? Não. É, cara, é um filme totalmente babaca, idiota e de maconheiro, mas é muito engraçado, vale a pena dar uma olhada. Nobody's got the right to decide where I'm going and what I'm gonna do. I don't want my life to be tied to another made-up book of fools and nonsense sometimes. Pô, outro filme que o Nexus lembrou aí, que foi o que eu assisti, eu acho que foi esse ano, foi o Besouro Verde mesmo, cara. O Besouro é desse ano, né? O Besouro é desse ano, achei desse ano. Sim, sim. Eu achei divertidíssimo, cara. Eu dei muita risada, cara. É com o gordinho do... É, o Seth Rogen, né? Seth Rogen. Não é isso que eu ia falar, do Bad. Super Bad, né? É. Super Bad, ele mesmo. Os filmes mais fodas que eu já vi, cara. Super Bad é muito bom, cara. Cara, é Michael Cera, eu nunca assisti Super Bad, cara. Cara, olha, Super Bad. Cara, eu me diverti demais. É muito retardado, mas é muito bom. Sorg, você não viu até hoje? Nunca, cara. Assisti, cara. Pelo amor de Deus. Eu vejo os posts do Change lá no MDM falando de Super Bad, não sei o quê. Aí. Cara, olha que é bom. Eu penso comigo, cara, o Change tem um. Sei lá, um do uma cabeça de uma criança, né, cara? Essa cara, parte não vai pro ar, tá, ô Dario? Só pra. Não põe no WhatsApp. Foda-se, cara. Não achei. Não vejo graça, cara. Não assisti e não gostei. Não, cara, vai pro ar. O filme é muito bom, cara. O Sorg não gosta de comédia, ele é um monstro. Eu sou um monstro que não gosta de alegria, né? É, já que vocês estão falando aí, uma coisa que eu achei legal esse ano. Já que vocês estão falando aí, eu ia dizer isso. De ler e de ver foi o Scott Pilgrim, cara. Cara, todo mundo tá falando disso, cara. Eu tô quase. Já que agora eu estou empregado. Eu posso comprar agora. Congratulations. Eu estou pensando em comprar o primeiro volume. Você ganha dinheiro, que vai dar uma conferida. É bom isso aí, cara. Cara, o quê? O quadrinho ou o filme? Quadrinho, porra. Não, eu vou comprar pra ler o filme. Não, você falou, vou ver se eu compro, pra ver se compro o filme, né? Não. Tem que ler, cara, o negócio original, depois tu vê a outra mídia. É divertido pra caramba, entendeu? Então, assim, tipo, se você gosta de videogame, É, cara, foi isso aí que me chamou a atenção, cara, que eu vi uma vez uma imagem do personagem, né, do Scott Pilgrim, segurando com aquele gorrinho do Link, e com a espada e com a fadinha em volta. Eu, porcaria é essa, né, cara? E outro negócio também, eu vi ele com... pensando, ou alguma coisa do Sonic também, e eu, pô, porcaria, isso me chamou bastante a atenção, que eu sou bem ligado em videogame. Tem uma parte que ele tem um casaco que tem um X dos X-Men, assim, né, no braço. Aí a menina olha assim e fala assim, que X é esse aí no teu braço? Ele é, acho que alguém aqui não entrou pra escola do Charles Xavier. Tipo, entendeu? Tipo, várias piadinhas internas. É, tipo, pô, só quem tem, quem lê quadrinho e videogame, joga videogame e tal, vai entender. Entendeu? Então, tipo assim, é referência de Zelda, é referência de Pac-Man, é referência de um monte de jogo. Por exemplo, legal que às vezes a pessoa toma um susto e faz aqueles riscos de susto, aí ele fala, que risco é esse na tua cabeça, sabe? Por que toda hora aparece esses riscos na tua cabeça? É meio mangá assim, né, cara, o traço, né? Lembra um pouco do mangá, mas ele tem um estilo próprio. Mas ele é preto e branco por dentro ou ele é colorido? Ele é... É preto e branco, né? Tem algumas ceninhas que são coloridas, mas assim, cara... É igual eu falei. Cara, leia com outra cabeça. Não leia, tipo... Nossa, que quadrinho bosta. Pensei que era tipo X-Men. Nossa, o Gatien dá de 10 a 0 nele. Deu sorte falando. O gamer destrói esse roteirista. Sabe? Cara, ler pra se divertir. Foi uma ótima diversão pra mim. São três volumes, né? São três volumes, não? São três volumes. Ai, caramba. Tô vendo que tem gente que não vai participar do próximo podcast. É, o Inferno não veio, né? Mas o Nexus fez o lugar dele, né, cara? Fez o lugar dele. Ah, cara, que bom, eu tô se... tentando falar desse tipo. Que bom, porque senão a gente não ia falar nada. Esse é um podcast de 15 minutos. É, eu preferia que fosse mesmo. Sometimes I wonder who makes the rules and what in the world he's thinking while he does. Boy, it's a shame cause there's too little use of brains in this game and it's not. Mais alguma coisa, porque o Nexus já falou dele. Cara, eu também gostei de... Não sei, eu já tinha falado, mas vou falar de novo, que se foda. Eu li Starman esse ano, né, cara, do James Robinson, que eu nunca tinha lido. Comprei o encadernadão, comprei mesmo, tá? Não baixei. E, cara, a importadora do... Você não foi lá com o Nexus, com o Inferno, não, né? Não pediu um hambúrguer pro Nexus, não, né? Não, eu comprei de verdade, da Panini. Panini? Ah, não, achei. Plim! Não sei se vocês já leram, cara, o Nexus já leu, o Sorg já leu também, né, Sorg? Já. O que vocês acham, cara? Putz, eu achei aquilo ali, fazia tempo que eu não me amarrava tanto em uma história de herói, cara. O que vocês acham? Eu gostei, cara, faz muito tempo que eu li, né, cara, eu li quando saiu. É, aquilo ali é da década de 90, aquilo ali, né, cara. É, então, teve uma outra editora, essas editoras pequenas, tipo Brainstorm, assim, que publica, que não durou muito tempo aqui no Brasil. A Brainstorm publicava também Preacher também, né. É, então, eu li e foi de alguma editora dessa, e na época eu gostei, cara, que assim... É muito diferente, né? Igual aquilo que você falou naquele outro podcast. Ele é um cuzão, né, cara? Sim, cara! Ele é um babaca! Não... É, ele é muito babaca. Cara, ele então, não tá nem aí, cara. A princípio você toma meio que antipatia do cara, né? Até você acostumar com você pegar o tchan da história. Porque a princípio, quando eu li, eu falei, puta, cara babaca, cara. Eu, cara, vou te dizer que eu mais gostei foi disso aí, cara. Desde o início já, cara. Porque tu tá acostumado com aquele tipo de herói, né? Certinho, bonzinho e boa praça, né? Superman, né? Aí chega um babaca que não tá nem com ninguém, só quer fazer o dele e sair fora, tá ligado? Tipo, eu me identifiquei muito com o personagem. Não porque eu sou babaca, porque... Não... mas... O personagem. Também é muito bom, cara. É muito eu achei bom. Muito. Faz tempo que eu li. Ah, cara. E o Tony Harris também, puta que pariu, né, cara? Tony Harris detona. Tony Harris, ele detona. No X-Machina, cara, tá bem diferente daquilo? Um pouco, cara, porque o Starman eu acho ele bem escuro, né? Pretendo adquirir agora. Agora que eu estou empregado. Cara, vai na fé, que X-Machina é muito foda, cara. Nunca li, cara. Pô, cara, fodão demais, cara. Vai na fé. Que... Isso aí que o Sorg vive. Mas eu não encontrei pra comprar, cara. Cara, vai na Liga HQ, cara. Tem o. todos os volumes. Ah, é? É. A Panini tá republicando agora, eles lançaram de, relançaram o primeiro e o segundo volume, isso, que são seis edições em cada volume. Esse, o Sorg putinha, né? Falou que reclamou disso aí, eles deviam continuar lançando, mas isso é bom pra quem não tinha os outros, né, cara? Tipo, não, cara, eu, sim. O que eu reclamei é porque assim, a editora Pixel lançou o primeiro e o segundo volume em 2005 ou 2006, cara. Então, assim, não é uma coisa tipo o Monstro do Pântano do Alan Moore que saiu no final da década de 80 pela Abril, sabe? É bem mais fácil de achar. Então, eu acho que eles podiam mais focar em continuar a série, que agora eles pararam, não tem previsão pra continuar. E deixar mais esse, assim, tipo, não divulga que é de outra editora, mas, assim, dá, ó, galera, corre atrás que é fácil de encontrar. Dá uma ideia. É, dá uma ideia, cara, porque eu, sinceramente, eu não vi necessidade, mesma coisa que eles estão fazendo com 100 balas, que é da mesma época, acho que é de 2006, e eles começaram a relançar de novo. Mas, cara, vocês não acham, assim, cara, que isso é bom pra quem, assim, ó, primeiro, óbvio, primeiro pra quem não acompanhava isso na época, e mesmo que acompanhe, não acha que é bacana tu ter tudo bonitinho na tua estante de uma editora só, cara? Tudo no mesmo tamanho, mesmo padrão? Vocês não acham que fica bacana isso? Ah, eu acho que sim, mas assim, porque a edição da Pixel é a mesma coisa da Panini, sabe? Parece que eles só tiraram o logo da Pixel e colocaram Panini em cima. Porque é a mesma coisa, é o mesmo tamanho, é o mesmo papel, é capa cartonada. Agora tem editores que faz com um papel diferente, aquele papel de jornal e tal. Mas... ah, sei lá, cara. O que eu acho, o diferencial que eu acho é que assim, a pessoa vai na banca e vê lá, sabe? Sim, isso, sim. O leitor novo, atenção, né, cara? É, o leitor novo, pô, nunca li isso aqui. O que é isso aqui? Volume 1? Ah, legal. E é pega um super-homem que tá no 90. É, tu não vai entender merda nenhuma, né? É, pô, volume 1, olha atrás lá, edição do 1 ao 6, ó, pô, beleza, vou ler. Sim, é bom isso porque o pessoal reclama muito disso, né? Que é bom ter uma. Pro leitor novo, o que o cara tem que ler? Tem que ler uma edição fechada, cara. Você não pode dar um negócio mensal pro cara que não vai entender merda nenhuma, né, cara? Vai ler, pega uma revista do Homem-Aranha. Quem não tá acompanhando, não vai entender merda nenhuma. Quem é esse Kane? Quem é esse Ben? Não, quem é esse cara loiro? Como assim, ué? Não tá casado? Não, entendeu? Tá descasado? Tá, não, morreu, Marvel e DC. Chamei de homem, entendeu? Cara, hoje em dia. Marvel e DC pra você. Cara. Não, total, cara. Não dá pra comprar. Marvel e DC não dá pra. Você, leitor novo, não dá pra você chegar na banca. Pô, legal, saiu do cinema, assistiu Capitão América. Pô, vou ler Capitão América. Não entendendo nada, né, cara? O cara morreu, voltou. Quem é esse tal de Bucky? Quem é? Né, tipo. Vai entender bosta nenhuma, cara. I'm afraid it won't come back again. Yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone. You're to blame for taking it away. Como a gente já tá chegando no final de ano, esse podcast vai sair sabe-se lá quando e... vai sair em fevereiro, né? Vai sair em fevereiro, vai sair no carnaval, né? Então, vamos falar um pouco do que aconteceu no site, assim, cara. Que marcou vocês? Assim, não, hoje, agora vai ter um monte de coisa, né, que marcou no site. O pessoal pode comentar aí embaixo também o que eles acharam. Né? Se gostaram, se estão gostando, se gostar, né, cara? Se não estão, o que a gente pode mudar? O que vocês acham que dá pra continuar fazendo, né? Tipo, porque bem ou mal a gente faz isso aqui, o blog, o podcast, essas coisas, cara, a gente é aquele negócio que eu sempre falo. Isso aqui é uma coisa, eu pelo menos, vocês também, eu acho, a gente faz por lazer, né, cara? Isso aqui não é trabalho. Isso aqui é feito de nerd para nerd, né? É uma coisa que dá prazer escrever, dá prazer falar sobre quadrinhos, sobre cinema, coisa assim. E pedir, é bom ter esse feedback do pessoal, né? Ver o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando, coisa e tal. Sim, sim. E assim, né, cara, a gente faz. O início do negócio foi fazer um blog pra gente, né? Só que assim, a gente começou a ter comentários. Eu escrevi e não lia. É. A gente começou a ter comentários. E vice-versa. É porque eu também não lia. É porque eu mal palhaço fazia não lia. É. Eu mal fazia post. O Sorg, né? Lia os meus posts, eu lia os do Sorg. E a gente começou a ter comentário, né? começou a ter um feedback, viu? Que o negócio começou a dar certo, de certa forma. Ah, né? Cara, a gente começou em agosto e agora a gente tá com uma média diária, de segunda a sexta, de 300 a 400 visualizações, cara. Isso aí é, cara. Pra um blog que não tem um ano, cara. Pois é, cara. E quando a gente tinha o outro... Sim, sim, cara. Quando a gente tinha o outro blog... Opa. Babaca? Não, mancada. Não, mancada. Não pega mancada. Pesado. Não, é. Tudo bem, tá. Eu não creio que seja isso, mas que o cara é babaca por usar o Twitter do site até hoje, tudo bem, né? É, o site anterior, quando a gente tinha uma visita por dia, né? Aliás, uma por semana, que é quando o Mou entrava isso. Pra ver se tinha alguma coisa. Né? Acabou que virou redator, né? Virou redator. Sim, aí a gente continuou com uma, só que daí era do meu primo. O boss que comentava lá. Já que vocês estão pedindo sugestão, posso dar uma sugestão? Não, calma. Não, você fica quieto, enquanto a gente tem. Não, sacanagem. Fala aí. Não, vou falar mais não, foda-se. O Nexus, você como leitor, você como leitor, visualizador só do site, que você viu, cara, que te atraiu no site que você começou a frequentar? Vocês me chamaram pro podcast? Olha, primeiro foi assim, quando eu participei do Notas Nerd, a gente fez aquele crossover, e aí eu, putz, me diverti pra caramba e tal, e eu já tinha visto o lado Pera da Fruta, né? E eu achei legal usar esse termo, entendeu? Em vez de ser, o Batman fodão, sabe? Não, pô, o Batman Feira da Fruta, cara, que é o melhor Batman que existe. E, cara, eu me diverti pra caramba e entrei no blog de vocês. Tudo bem que tem mil posts lá do Sorg. Sorg posta todo dia. É porque senão não tem atualização, né, cara? O Sorg tem um... Ei, como assim não tem atualização, porra? Deixa eu acabar de falar, senão... Se eu não atualizar e o Mo agora trabalhando, já era. Então assim, ele tem bom gosto pra música também, ele coloca umas bandas bem bacanas. E, cara, eu acho que vocês estão indo pro caminho certo mesmo. Acho que tá tendo muito comentário. Tudo bem que o Mo fica falando pra caralho lá. eu não perdi a minha veia leitor, né, cara, do tempo do outro blog. Mas, pô, bem legal, cara, bem legal. Achei que foi bem bacana. E achei que foi legal também o post do Sorg, né? Do Splinter Cell. Foi meu. Foi. Splinter Cell Double Agent. Tava bacana, cara. O pessoal comentou legal e tal. É, mas o Conviction é melhor. E o Mo, você, cara, que você lembra do site que marcou assim? Lembra lá do começo. Hipnose Brutal. Não, Hipnose Brutal foi legal porque, tipo, meu, tinha muita visualização. Foi legal porque foi porque dos 300 acessos diários, 299 é no Hipnose Brutal. Às vezes eu vou ver lá nos dashboards do site, cara. Vou ver assim, eu tô lá em primeiro, né, dos redator, né, com um trilhão de visitas. Eu, olha lá, cara, o que será que o pessoal andou vendo, né, será que viu minha resenha e tal? Eu vou lá ver, Hipnose Brutal 10, Hipnose Brutal 3, Hipnose Brutal 4, Hipnose Brutal 5, Hipnose Brutal 13. Metade dos acessos do Rubens, né, tudo bem. Isso que eu ia falar, cara, 70% dos acessos é do IP dele. É do IP do Rubens, né, mas, cara, gostei muito de... Isso aí que vocês falaram, o pessoal começar a comentar. Ter retorno, né, cara? Ter um retorno, cara, que bem ou mal a gente faz isso pra nós também, mas é muito bacana ver que alguém tá lendo aquilo ali e tá achando legal, né, cara? E eu vi que o pessoal começou a vir e, tipo, entrar na brincadeira, né, cara? Tipo, poxa, mandar sacanagem pra zoar a gente, pode zoar mesmo, cara, tipo... De boa, tipo, a Folha dos Enxutos, pô, os caras criaram um post pra nós, cara. Tipo, que maravilha, né? Tipo, isso é muito bom. Essa interação que o nosso, abre aspas, leitor, fecha aspas, tem com a gente, de usar a ferramenta do e-mail e mandar pra gente, seja resenha, seja gif de putaria, seja o que for, né, cara? É muito bom. Então... acho que isso foi legal. E gostei muito de fazer os posts do baú também, cara. Agora, foi os posts que mais me diverti fazendo foi Chris Lee vem mais por aí. Vou avisando já que vem mais por aí, não só de videogame. E você, Sorg, que você lembra lá do começo, assim, cara? Cara, igual a gente tava falando desse negócio de ter bastante visualização e ter a galera comentando, quando a gente tinha o outro era aquilo lá, né? A gente tinha 10 visitas por dia, né? E olha lá. E a gente trabalhava pra caramba. Não, e a gente se empenhava até mais tinha do que domínio, isso. Tinha domínio, né, cara? É, tinha. Podia botar o player, né? Então, e esse assim, a gente teve um retorno muito rápido, tá tendo ainda um retorno muito rápido. E eu acho, igual o Mou falou, essa interação que a gente tem entre parênteses, ó, entre aspas, os leitores, é bacana. E sem contar que tô tendo contato com a galera assim que eu já interagi nos comentários do MDM, né, cara? Tipo, o Dr. Manhattan, o Inferno mesmo. Segui que sumiu. Seu viado, eu vi que tu sumiu, tu não tá mais comentando, sua bicha. Volta a comentar aí, seu merda. O House mesmo, tal, a gente às vezes trocava uma ideia nos comentários do MDM. E é legal assim, às vezes, cara, a gente tá no Skype, a galera entra, chama um, chama outro, chama o Nexus também, que entrou nessa, assim, de gaiata, já virou parte dessa família, assim, meio... torta, né, cara? E é legal isso, cara. É bacana, assim, às vezes... Outra coisa que é legal falar, só te interrompendo, já continua. Que é o pessoal que... a gente lê o comentário de todo mundo, tá? O Cambada. A gente pode não responder o de todo mundo, mas a gente lê, tá? É, que às vezes o pessoal pode pensar, né? Pô, tô comentando aqui, tô prestigiando e esses palhaços não me respondem. É que, né... A gente lê todos, não se preocupem. A gente abre o e-mail todo dia, vê o que a galera manda e tal. A gente tem vida também, né? É. Trabalha, a gente fale tem família. Fale por vocês, eu não tenho vida. A gente tem família, tem... O Inferno também tem. Não. É. Ah, mas ele é rica! Vou falar uma coisa pra vocês. Esses dias eu passei o podcast pra um amigo meu e, cara, ele é bem sistemático. Vamos chamar ele de chato. Ele é sistemático. E assim, é difícil queremos agradar nome. Ele. Queremos sabe? Nome. Põe na roda. Não. Cara, eu vou chamar. Ele não vai querer ouvir o podcast. Vou chamar ele de elemento. Seu chefe? Seu chefe? Não. Seu chefe? O meu chefe joga o WoW comigo. Joga o WoW e paga outras coisas, né? Paga festa. Aí, cara. E é o seguinte, cara, ele é bem sistemático. E ele fala, pô, você tá gravando um podcast, isso aqui, eu não posso pra eu escutar. E eu meio assim pra passar pra ele que, pô, ele ia falar, bosta. Vai falar mal, né? Obrigado. Cara, ele curtiu pra caramba, cara. Oh, legal. Ele falou assim, cara, a dinâmica é muito legal. E não fica aquela coisa embaçada, chata. Ele disse que é bem, bem direto. E ele curtiu pra caramba, cara. Agora ele virou ouvinte. É, legal, cara. Legal, cara. Isso é legal também, cara. Eu também apresentei pra alguns amigos meus aqui e o pessoal diz que dá risada e tá curtindo e tal. Acho que isso é legal, né, cara? Ah, isso é bacana, cara. Eu não sei, assim, a visão que vocês têm dos outros podcasts, assim, mas a visão que eu tenho desses eu não vou citar os nomes, mas desses podcasts mais famosos, tá? A impressão que eu tenho, tá bom, eu falo do... E assim, eles são mais famosinhos, então eles são mais estrelinhas, né? Então eu não vejo essa interação com o leitor, sabe? Com o ouvinte no podcast, né, cara? E a gente não, cara. A gente pega, meu, se você quiser participar, é só você mandar um e-mail que você aparece, sabe, cara? A porta do baile tá aberta, assim, só entrar. É, eu concordo, cara. É uma zona isso aqui, né? Só te interromper, assim, desculpa interromper, já interrompendo, mas eu concordo com isso que você falou, cara. Às vezes, assim, eu vejo no... Depois você corta essa parte aí, cara. Os comentários do... Eles só respondem, tem babaca naquele eles, não, eles só respondem, energia, eles só interagem com a galera que, assim, o cara entre eles mesmos. O cara fica o dia inteiro comentando. Não tem vai ver lá, tem 300 comentários, 150 do mesmo pessoa. Cara, tem um cara babaca lá, cara, que toda vez... É o... Não, é o... Cara, esse cara é muito nojento. Não corta a porra. Mas, cara... Se um dia você escutar essa merda, você é chato pra caralho. Tipo, vai comer alguém, vai estudar, vai trabalhar, sei lá, cara. Vai tomar toco no Twitter. É, cara. cara. Opa, vai lavar uma louça. Vai fazer cosplay. Vai lavar uma louça. Se o chefe pegasse você comentando no trabalho, cara, eu ia te bater de mão aberta. Que puta a gente bate de mão aberta, cara. Tipo, pô, eu gosto deles. Eu não vou falar que eu não gosto, porque eu gosto. É bacana. É bacana, é uma, cara, dinâmica. Eu só acho que o tem um cara lá... Eu não vou dizer o nome. Tem um cara lá que tem que baixar a bola dele. Só vou dizer isso. Não vou dizer o nome. O Sorg sabe de quem eu tô falando. Ele pô, fala aí, eu ponho um pi. Não vou dizer quem é, mas ele usa... Barbicha. Ah, tá. Então, mas eu vou falar assim, um cara que eu gosto é o Roberto. O pessoal, tem muita gente que não gosta dele, mas assim, cara, eu vejo que ele tem uma interação muito legal com os fãs, sabe? E ele se emociona mesmo. Sim, cara. Sim. Ele parece criança, né, cara? Assim, é, tipo, porra, legal, cara. Ele gosta muito, né, cara? Vocês. Cara, deixa eu contar o palhaço pra lembrar disso. Quando a gente tinha um outro blog, a gente penou chamando a galera do pra participar com a gente, cara. Mas mandou e-mail e tweetada e nos comentários aí que, cara, eles tipo assim, cagaram. Oh, aí até porque quem cuida do e-mail deles é um. É esse cara. Esse cara que eu falei aí. Aí, cara. Ele é o que é o mais estrela, né? O Cafage, eu mandei 2, 3 e-mails pra ele, cara. Ele falou assim, beleza, marca que a gente conversa, o Vitor Cafage. Foi 2 ou 3 e-mails combinando. É, cara, tipo assim, ô Vitor, eu sou desse blog tal, não sei o que, queria gravar com você. Beleza, tipo, o cara. Beleza, quando marcar, quando o cara é humilde é diferente, né, cara? Cara, me ele não tinha Skype, ele nunca tinha usado Skype, cara. Aí ele mandou e-mail e falou, mas vocês gravam como? Ah, por Skype e tal, mandei o link pra ele baixar, não sei o que, mandei uma instruçãozinha rápida, assim, tipo, ó, é simplão, cara, baixa e usa, não sei o que. Beleza. Aí ele mandou um e-mail, cara, eu vou comprar um microfone com fone e tal, marca aí, a gente grava. Eu não posso tal dia, porque, tipo, esses horários tal, eu tô trabalhando. Assim, eu tenho vida, né? É, mas o resto, de boa. Cara, de boa demais, cara. Foi assim, pra mim até hoje foi. Quando comecei a mexer com o blog, foi. Os pontos altos, assim, foi conversar com ele, cara. Cara simples, gente fina pra caramba. Cara. Aí, quem que é esse cara, hein? Vitor Cafage é das tiras do Pony Park. Pony Park. Valente, ele desenhou pro MSP50, Pequenos Heróis. Ó, que legal, hein? O cara é gente fina demais, cara. Humildade, outro tem, outro não tem, né, cara? Não adianta. É, né? Tipo, tem um desenhista, ó, ouvintes, tem um desenhista que tá implorando pra participar do nosso podcast. Literalmente. Não deixa ele ficar sabendo disso. Né? Depois eu falo. Sim, um dos melhores, viu? Um dos melhores. Dá pra escrever aqui no Skype, cara? Eu te falo depois. E eu tenho a honra de dizer que o cara. Não digo amigo porque eu não convivo com ele. Mas a gente é. Ah, sério? A gente é bem chegado, eu e ele. Caralho, eu sou fãzaço dele, cara. A gente chega pra janeiro, a gente vai gravar com ele, cara. Caralho, é sério? Sério? Sério mesmo. Tipo, outro dia o Mo mandou um e-mail assim, pô, filha da puta, arruma logo o microfone que o fulano quer gravar com a gente e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, cara, não posso perder essa, cara, não posso não participar disso. Pelo amor de Deus, bicho, deixa eu participar também. Claro, já tá convidado. Já tá convidado. E outra coisa também, falando nisso, cara, é muito legal você conhecer os leitores e você acaba conhecendo os caras dos outros sites, assim, né? É. Cara, o Manhattan é muito gente boa. Ah, muito gente boa, o Delahir, cara, assim, eu sempre Delahir quis... é figuraça, né, cara? Figuraça, cara. Eu sempre quis participar de um podcast. E os caras me chamaram pra participar 2 vezes, cara. Eu achei demais, assim. Duas, seu vendido. 2 vezes. É porque uma deve tá guardada em algum lugar, ou o House não gravou. Porque ele é meu Dr. House. Semana passada House, acho que eu falei com eles umas 2 vezes, cara. Cara, eles são muito gente boa, cara. O pessoal do Notas, já é parceiro. Com o Creed também, né, cara? Foi sensacional, engraçadíssimo. Fazia tempo que não ria tanto. Acho que o último que eu ri tanto foi o Crossovercast com toda a galera. Puta, o Crossovercast foi muito foda, cara. Cara, 2 vezes. Que 2 Crossovercast. Se o Wolverine fosse seu pai. Pô, essa freira com um morcego no peito aqui. Cara, Sim, um... engraçadão, cara. Engraçadão isso mesmo. Isso é muito legal, né, cara? Em menos de um ano de blog, a gente já tem muita história pra contar, né? Isso é muito legal, essa interação. Eu acho que essa é a parte mais legal, né, cara? Essa é, assim, se os caras não querem participar do podcast, entendeu? Eles devem ter algum motivo pra isso, sei lá. Espero que tenham, que não seja motivo de estrelismo e tal. Eu acredito que seja isso. Deixa eu te cortar assim, de novo, cara. Sim, corte. Rapidão. Falando desse negócio de participar do podcast, Rosinha, sua bicha do caralho, para de encher o saco no comentário e entra no Skype pra gente gravar, ó. Ele mandou e-mail mas pra gente. E-mail não adianta, porra. Tem que mandar o Skype. Você faz uma trollagem com ele. Sabe? Você faz uma trollagem com ele. Aí você grava um podcast, aí tudo que ele falar, você corta. Então você dá pi. Não, cara, ele não, quer tadinho. Participar. Beleza, falou assim, cara, a gente não tem isso, não. O leitor quer participar, tranquilo. Entra no Skype e a gente grava. Aí o Inferno já mandou e-mail. No comentário eu já avisei, porra, adiciona a gente no Skype, não sei o quê. E não, aí chega no dia que sai o Chupacast e fica lá enchendo o saco. Ainda me chamaram. Eu tenho chamado pra gravar, que eu sei desse tema. Bicho, espial. Bicho, é uma bicha. Não, não é bicho, não pode chamar de bicho que ele gosta. Seu machão. É. Machão. Pera. Comedor. Comedor. Então, indo um pouco mais pra frente, né, no site, teve as trollagens, né, as nossas guerrinhas, né, as nossas... É uma guerrinha constante, não lembro. Aí você sabe qual que é a melhor do ano, né, cara? Não sei, não. Cara, não sei. Eu voto na Folha dos Enxutos, cara. Eu voto no Robin Faxineiro. Obrigado por você ter me zoar, cara. Eu tava com o dedo no bloco aqui já. Essas nossas guerrinhas estão rendendo bastante, viu, cara? Acho que rendendo bastante. Vocês devem muito do sucesso do sucesso, olha só, entre aspas, do sucesso do blog, vocês devem ao meu toco no Twitter, cara. Se não foi eu que divulguei. Foi. A minha humilhação divulgou o blog. Tanto que até hoje todo mundo se sacaneia ainda. Graças muito ao Manhattan. Obrigado, Manhattan. Eu acho que o Jean Lequino ainda vai ficar com dó de você, cara. Vai te dar moral. Manhattan sumiu, né, cara? Tomara, cara. Tomara que. Olha, nossa, fiquei até gaguejei aqui já. Tá pra lá. O Manhattan sumiu, cara. A gente precisa chamar ele pra gravar o podcast de novo. Ia chamar ele hoje, mas acabou que não tive tempo. Manhattan, desculpa, cara. Mas o Manhattan é gente boa pra caramba. A gente tentou combinar com ele pra ir lá no negócio lá, né? Ele não é daqui, né? Não, ele é de Goiânia. Goiânia. Lançamento lá do... Eu sou de Goiânia. É verdade. Eu acho bem bacana. E o lado ruim desse ano foi conhecer o Joker, né? O lado ruim foi ele ter se feito de difícil quando vocês se encontraram, né? É que você não tava usando a camiseta da Druna, cara. Se tivesse. O lado ruim foi ele não ter colocado a camiseta da Druna naquele dia. Não tava a camiseta da Druna. Quer dizer, então que tu queria que ele tivesse te pegado, é isso? Ih! Louco! Opa, cheguei até mais cedo lá. É nada. A gente só não usou o Inferno. Muito legal também lembrar disso, né? Podcast, né, cara? A gente não falou do Inferno. O podcast não ia começar com o Inferno. A gente chamou o Inferno como convidado e foi ficando. Esse desgraçado ficou, né? Ficou mesmo. Ele é aquele convidado que vem de manhã. Aí fica pro almoço. Aí fica o almoço, ele fica pro café da tarde. Aí fica pro café da tarde. Chega à noite, você tá com sono. Ele fica pra janta. É, você tá com sono, quer ir embora, quer deitar, e o convidado tá lá, né? É o Gui. Não, então. Vamos tomar uma. De você, porra. Fala, amor. Não, o mais legal é que o Inferno tava mais empolgado que a gente no início, né, cara? Ele que mandava o e-mail pra gente. Pô, vamos gravar e tal. Vamos gravar então. O Inferno é aquele cara, né, que você passa na rua, né, e fala assim, e aí, como é que vai a vida? Ele conta a história pra você, né? Eu nasci em 1970. Né, ele não fala assim, não, tá, tudo bem, tudo beleza. Diário não, não, do chakra. Era uma noite fria. Ele é aquele cara que vai cumprimentar a menina, ele não dá um selinho no rosto, ele beija o rosto e fica marquinha de baba no rosto da menina. Ele dá 3 beijinhos, abraça e passa a mão no ombro e a menina tá cumprimentando por educação, sabe? É aquele bêbado que quer agarrar a menina de qualquer jeito. Que, o Inferno? É. Cara, não tem coisa mais sem graça do que os 3 beijinhos, né, cara? Porque aí você fica naquela, dou uns três beijinhos, já tô velho pra essa porra. Aí você fica, não vai, a menina não sabe. É, eu fico pensando no dia que eu não puder vir gravar. Eu fico pensando no dia que eu não puder vir gravar. O que vocês vão falar de mim? Né? É, não falte. Não vou, porra. Né? É, e legal também, a gravação do podcast é bem em cima da hora, né, cara? Não, a gente grava anos de pauta, meses de. A pauta sai meia hora antes de gravar. Planejamentos. Não, a gente planeja o dia todo, não a semana, o dia todo, aí chega na hora a gente muda. É. A gente nem sabia se ia ter gravação hoje mesmo ou não. Mais engraçado são os e-mails do Joker, né? Tema, espiões. Eu acho que ele vê na rua, cara. Uma palavra e joga. Ele vê no outdoor, pô, né? Shampoo, o tema de hoje vai ser shampoo. Ele é propaganda no ônibus, né? Ah, não sei o que lá. Pá, os espiões. Ah, tema, espiões. Aí, caralho, espiões. Eu não tem nada de espiões. É bem isso mesmo, cara. Monstros. É, imagina tema, se o Joker jogasse RPG, cara. Qual que vai ser a história hoje? Ah, cara, sei lá, aí passa um cachorro. Falar em espiões, cara, o dia que a gente foi lá ver foi tentar, né? Foi ver a fila do evento, né? A gente passou no shopping lá que tava o cartaz do Pequenos Espiões 4. Meu Deus. Nossa, que lixo. Isso virou. Tá no 4 ou tá no 500 de varada, cara? Devia ser 48, cara, né? Eu não, cara, sabia nem que tinha o 3. É, cara, gente, é o 4. É, bom, tudo bem. Tem a Jessica Alba nesse filme, não tem? No acho que no 3, não é? 3. Nossa, no 3? Nossa, tô ficando velho. Eu sei que no primeiro tem o Stallone e o Antônio Bandeira. Tô ficando velho, meu filho, não sabe mais. E o Machete também, né? Machete é o empregado deles, né? Como é que é? Me entendi. O Machete, ele é o empregado da família lá. Não, o Machete é o irmão do Antônio Bandeira lá. Coitado do Machete, né, cara? Ele só faz... Foda-se, cara, a gente tá falando de Pequenos Espiões, cara. Pior. Ninguém pior. Viu. Você pode falar qualquer coisa, ninguém viu esse filme. É. A gente conseguiu falar de um tema mais merda que o nosso blog, né? Sempre que a gente tiver rebaixando o nosso site, se alguém tiver, a gente fala, mas você não assistiu Pequenos Espiões. É dar um up, assim, puta, pode crer, não pensei. Acho que dá pra ir encerrando aí, ô Coringa. Ah, dá. Tá porque tá na hora, tá? Últimas considerações finais. Últimas, mas uma vez só, não cinco vezes igual fez no último podcast. Considerações finais do Nexus, por favor, senhor Nexus. O senhor é convidado, acho que o senhor tem o direito de. Direito de sentar minha benga. O senhor quiser nesse final. As considerações finais, pare de comparar todo mundo com o Tolkien, que já tá enchendo esse saco. Ele continua revoltado. É, cara. Ele desiste. Ele é aqueles velho que acordam. Rabugento, que fica o dia inteiro rabugento, tá ligado? É, mora sozinho e tipo acorda, né? Tolkien, cara. Ah, e já pra você não ficar. Não, vai lá, chega. Fala. Não. Agora fala. Fala é em off aí, depois vocês vêm seguir. Então tá. O Mo, e você, cara? Com as suas considerações finais, dá um feliz ano novo. É, um feliz ano novo pra todo mundo aí, pro pessoal aqui do blog, pros redatores, um feliz ano novo pros leitores. É, ano que vem, em tese, tem muito mais. Silvana, obrigado pelo acesso de vocês aí, pelas visitas, pelos comentários. Muito obrigado por tudo e tchau. E você, Sr. Sorg? Bom, feliz carnaval, que eu acho que só sai no carnaval esse podcast. É, feliz ano novo. Ó, tá. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, boas festas. Ano novo, boas festas. Feliz Páscoa. Então, pode ser que saia depois. Feliz Dia das Mães também. Feliz Dia das Mães. Vai aqui, né? Fim do mundo em 2012, né? Vai aqui. Se esperar muito, mais, não vai. Se esperar muito, tem mais coisa. Ano que vem tem surpresas no ChutoCast. E é verdade, ao contrário de outros blogs. Ou não, né? Ou não. Muito pelo contrário. Né? E é isso aí, eu queria agradecer o pessoal todo, desejar, é meio brega isso, mas feliz ano novo pra vocês. É, muito piru. Muito piru. Ai, ai, ai. É, hoje nós estamos fazendo uma dupla incrível hoje, hein, Mo? Ano que vem, stand-up do Mo. Stand-up do Mo, tá? O Winter Sog tá latindo aqui no corredor. Cala a boca, Sog, cala! Cala a boca, Sorg. Pega. Sorg, falar de novo, não dorme no metrô. Perigoso, tá? É, e é isso aí. Pessoal, obrigado. É, Nexus, obrigado. Agora a gente vai te convidar, cara, sempre que a gente quiser, não que você quiser. Tá? Ou não, muito pelo contrário. Ou não, muito pelo contrário. Mas quando tiver esse podcast bombástico aí, que a gente espera que seja o do começo do ano aí, a gente te convida também. Tá? Ele quase chorou aqui, né? Fiquei com pena dele se a gente não convidar agora. Cara, se o desenhista tá chorando pra participar, o leitor não vai? Essa parte é bom tu cortar, tá? Caso ele escute, mude de ideia, né? É mesmo, né? Ó, é brincadeira. Ô, oh, brincadeira. Ah, a gente grava com ele antes desse podcast que é. É brincadeira aí. Assim, o pessoal que participou. Bota um pi nessa parte, o pessoal fica louco. Ah, pode crer. É, não pode falar, não pode falar. Vai, a gente não pagou o cachê ainda. Vai que ele desiste, né? Vai que ele desiste. E mandar um abraço pro Inferno. Inferno, feliz dia das mães. Que não sabe quando ela pode. Feliz ano novo pra todo mundo. E é isso aí. Acabando o EnxutoCast de 2011. O último EnxutoCast de 2011. O último EnxutoCast do ano. Olha lá. Do ano, olha só, hein? A gente vai ter uma virada de ano, meu Deus. Vai ver a virada do Mou. Na casa do Mou vai ter churrasco, pra quem quiser. Isso aí, pode só chegar aí e tem linguiça pra todo mundo. Tem endereço aí embaixo do povo, do podcast. Não fala que é capaz de esbotar, cara, não fala. E é isso aí, chega. Falou, tchau. Abraço, pessoal. Se eu tivesse, eu botava. Abraço. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast do... Ai, caralho, eu Deus, que idiota. Essa merda. Não, peraí, eu não pensei antes, peraí, é EnxutoCast. Quer que eu comece pra ti, tu só apresenta? Não precisa. Ô, o Toco vai estar na retrospectiva? Eu não vou nem precisar falar, né? Ai, cara, melhor de tudo. Não. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao... Eu posso falar, amor? Vai, cara. Desculpa. Posso? Desculpa por ter te interrompido, faxineiro.